meu Senhor, nesta humilde oração, venho te pedir perdão, pois mais uma vez pequei. Oh meu Senhor, também quero te pedir forças para prosseguir neste meu caminhar. É orando que o crente se fortalece e em Cristo permanece, sem jamais querer pecar. A oração é a força do crente fiel que vai morar no céu, segundo. Meu irmão, tu que estás em aflição e de Deus queres resposta, esperando solução. Dobre os joelhos, busca Deus em oração, só assim te ouvirá e resposta te dará. É orando que um crente se fortalece e em Cristo vê. Sem jamais querer pecar. A oração é a força do crente fiel que vai morar no céu, sem do mundo se lembrar. Jesus, sendo filho de Deus, entre os homens ele viveu e aqui também morou. 40 dias, 40 noites jejuou, quando veio o inimigo, sem demora Deus.